ossos secos, trazendo sua vida, trazendo alegria, enchendo minha boca com um cântico de amor. Vento do Espírito derrama sobre nós, soprando meu vento sobre os ossos secos, trazendo sua vida, trazendo alegria, enchendo minha boca com um cântico de amor. Neste lugar, seja cheio do Espírito de Deus, abra sua boca, profetize em línguas. Sai a morte, entre a vida, sai a escuridão e vem a luz, e Ele vos batizará, e Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vento do Espírito derrama sobre nós, soprando teu vento sobre os ossos secos, trazendo sua vida, trazendo alegria, enchendo minha boca com um cântico de amor. Vento do Espírito derrama sobre nós, soprando teu vento sobre os ossos, trazendo sua vida, trazendo alegria, enchendo minha boca com um cântico. Sopra teu vento, enche minha vida, línguas de fogo neste lugar. Deus Santo vida, leva minha vida.